Eu vou orar agora ou eu oro mais tarde um pouquinho? Amados, você não sabe se daqui a um minuto você vai estar vivo, se daqui a 5 minutos, o dia do amanhã, a Deus pertence. Deus quer que você se posicione aqui, hoje e agora. A palavra de Deus diz então no livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Deus está falando que você pode ter sido um crente fajuto, um crente ali capenga, mas o Senhor está falando, olha, se você se decidir, se você se posicionar, você pode ter cometido pecados absurdos. O sangue de Jesus é aquele que tem o poder para purificar você de todo e qualquer pecado. Jesus diz lá, escrito em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E diz, ainda que o teu pecado sejam como escarlate, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Você tem opção aqui, meu amado, de andar com Deus, de ter a bondade do Senhor ao teu dispor. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, porque Jesus deixou escrito, João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus quer para mim e para você bênção, mas não é triscando não, é bênção com força. Olha o que está escrito aqui no livro de Jó, capítulo 36, no verso 11. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Você quer felicidade? Você quer uma vida de delícias? Você precisa então ouvir e servir a Deus. Olha que coisa gloriosa. Veja a vida dos servos do Senhor. Abraão andou com Deus, Davi andou com Deus, Daniel andou com Deus. Todos esses servos tiveram vidas de delícias. Por quê? Porque a presença do Senhor faz com que a bênção de Deus esteja ali. E ainda que você questione, mas alguns morreram e foram amados, morreram glorificando o nome do Senhor, morreram ali o Espírito, ali louvando a Deus. Tem um livro do pastor Lucinho Barreto que conta a história dos mártires loucos por Jesus, é um livro que vale a pena você ler, conta a história ali dos mártires da igreja, todos eles ali, olha, contando os segundos para chegar aos céus. A palavra de Deus diz ali em Coríntios que a nossa pátria não é aqui, é nos céus. Então, Deus tem para mim e para você essas bênçãos. Agora, algumas coisas atrapalham a bondade do Senhor na nossa vida. O que atrapalha? Sempre essa palavrinha, pecado, misericórdia, ou palavrinha tenebrosa. Isaías 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus para que não vos ouça. Queridos, mas como Isaías diz ali, ainda que o teu pecado seja vermelho como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve, ainda que seja vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Queridos, nós temos a oportunidade de pedir a Deus, Deus, me lava com o sangue de Jesus, que eu possa me posicionar na tua presença, que eu possa andar na tua presença, para que eu desfrute do melhor da terra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Por isso, paz e santidade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, meu amado. Você sabe receber ou não? Como você reage diante de um não